atravesso a rua no sinal. As rádios irradiam que eu morri. Eu passo pela porta principal. Talvez você me encontre por aí com a cara escancarada no jornal. Manchetes anunciam que eu morri. Rasguei a minha fantasia. Agora eu já não quero ser legal. Meu peito e pensamento eu acalmei. Eu passo pela porta principal, dando risada do que já chorei. Rasguei a minha fã. Agora eu já não quero ser letal. Eu cumprimento quem eu conheci. Eu atravesso a rua no sinal, dando risada do que já rio.